Quem merece ter conhecimento? É, de repente, né? Então. E você acha que todo mundo deve, merece ter conhecimento? Quem merece e quem não merece? Por que merece? Por que não merece? É, são tantas perguntas, né? É, Bímola, você pode levar o burrinho até a beira do rio, mas não consegue obrigar o burrinho a tomar água. É assim, né? O cara tem que... Ah, não é para responder agora. A pessoa tem que fazer por merecer, né? Como fazer isso? É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 67. Vamos mandar um Hare Alô hoje para... Ah, daqui a pouquinho a gente fala para quem, tá? E que mais? Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Vai dar tempo? E se eu não falar demais, vai. Então tá bom, então não vou falar, Bima. Vou parar de falar agora. Mas antes... antes, vamos dizendo que você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha, cadê a quarta linha, Bima? Ah, tá lá embaixo. Na quarta linha, tá lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Totalmente grátis, tá bom, gente? Bom, então tá bom. Então, vamos ver quem merece ter conhecimento com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Vamagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namosute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá, tentar cantar o verso 67 do capítulo 18. A perfeição da renúncia. Ah, esse capítulo e o 2 e o 9, vimos lá, o 9, não lembro o nome do capítulo 9. É o conhecimento confidencial, mais confidencial, não lembro, é, tá vendo? Não é, mas eu gosto. São os capítulos que eu mais gosto. 2... 18, 9 e 10 também, o 10 também, Bíblia. O 10 é 10, hein? Nossa, o 10 é 10. É, o Gita inteiro. Tá bom. É a perfeição da renúncia. Não, tenho certeza. Então vamos tentar cantar o verso 67. Idante natapaskaya nabaktaya kadachana Na cha shushru shave vacham Na cha manjo biasuyati Tradução palavra por palavra Idam este te para aqueles Na nunca Atapaskaya, uma pessoa que não é austera. Na, nunca. Abhaktaya, uma pessoa que não é um devoto. Kadachana, em qualquer momento. Na, nunca. Cha, também. Ashushrushave, uma pessoa que não está ocupada em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Vatyam, deve-se falar. Na, nunca. Cha, também. Man, a mim. Jaha, qualquer pessoa. Abhyasuyati, invejoso. Tradução completa: este conhecimento confidencial não pode ser explicado para os que não são austeros nem devotados. Ih, Bimala, esse suco de acerola com esse pozinho, viu? A Bimala bate acerola, bate com tudo, e aí vira um pó, solta um pó dessa semente aí, dessa semente da acerola que... Não traz esse suco que eu não tomo, Bimala. Se traz, eu sou obrigado a tomar. É onde eu estava mesmo, lendo, ler de novo, tá? Este conhecimento confidencial não pode ser explicado para os que não são austeros, nem devotados, nem ocupados em serviço prático e amoroso a Deus, nem para uma pessoa que me inveje. É o próprio Deus falando, né? Quem merece e quem não merece, né? Obter o conhecimento. Então, não, de repente ouvinte, eu falo, eu não mereço. Claro que você merece. Está ocupado no serviço prático e amoroso a Deus. E o serviço mais importante, ouvir sobre Deus, né? Nós todos aqui na rádio estamos ocupados nesse serviço de ouvir sobre Deus. É o mais importante dos nove. Isso mesmo. E quem ajuda a espalhar esse conhecimento está ocupado em outro serviço prático e amoroso a Deus, que é servir o servo do servo do servo de Deus, Krishna. Tá, lê mais e fala menos. Sim, senhora. A senhora tem... Não, não achei ruim, não. As pessoas que não se submeteram às austeridades do processo religioso, que nunca tentaram o serviço prático e amoroso a Deus em consciência de Krishna, que não serviram um devoto puro, e especialmente aqueles que são conscientes de Krishna, desculpem, não, tá certo, Bima, tá vendo? Nem errei, você já dá bronca. E especialmente aqueles que são conscientes de Krishna como uma personalidade histórica, ou que têm inveja da grandeza de Krishna, a eles não se deve falar sobre esta mais confidencial parte do conhecimento. É, então, todos merecem o conhecimento, mas nem todos querem, né? Porque para obter essa parte mais confidencial do conhecimento, a pessoa tem que merecer. Como que ela faz por merecer? Fazendo isso aí, ó, que foi falado, né? Tem que correr atrás. Tudo vem neste mundo. O prazer, a felicidade, a satisfação, a paz, né? Não toda, não completa, mas vem. A doença, os prejuízos materiais, os sofrimentos. Agora, a consciência de Krishna não vem, não. Você tem que correr atrás. E essa parte mais confidencial do conhecimento, você tem que correr atrás. Tem que fazer por merecer. Todos podem e devem obter, mas nem todos querem, né? Nem todos fazem por merecer. Então, esse é o ponto. É porque a misericórdia de Deus é para todos, mas nem todos querem, né? Então, a essas pessoas, não se deve falar sobre essas pessoas que não estão interessadas, que não buscam, não fazem por merecer. A essas pessoas não se deve falar sobre esta mais confidencial parte do conhecimento. Entretanto, às vezes, encontramos que mesmo as pessoas demoníacas que têm inveja de Krishna, adorando a Krishna de uma maneira diferente, adotam a profissão de explicar o Bhagavad Gita de outra forma, com o fim de fazer negócio. Nos Estados Unidos, então, vixe, o que tem de gente usando o Bhagavad Gita para praticar as suas patifarias para ganhar dinheiro, para enganar o povo, sei lá para quê. É, cada um tem uma mentalidade, um desejo diferente, né? Mas qualquer pessoa que deseja realmente compreender Krishna deve evitar tais comentários sobre o Bhagavad Gita, que a gente sempre fala aqui, né? Não buscar o Bhagavad Gita, o conhecimento do Bhagavad Gita, em sites, livros que não sejam da ISKCON, né, Bimala? Ou de devotos autorizados, né? Ou de sucessão discipular autorizada. Procurar sempre representantes autorizados de Deus, Krishna. Aí não tem erro. Mas se a pessoa não é autorizada, se não é treinada, se não está na sucessão discipular, aí, meu amigo, você vai ser desencaminhado ao invés de ser encaminhado para Deus. É o que mais tem, gente desencaminhando as pessoas de Deus. As pessoas acham que estão indo para Deus, mas na verdade estão indo para o lado errado. É, com toda emoção, com todo choro, com todo arrebatamento, com todo sentimento, com todo êxtase, com todos os desmaios, estão indo na direção errada de Deus, né? O caminho, pegou o caminho errado, pegou um desvio. Por quê? Porque não está ouvindo sobre Deus de pessoas autorizadas. Fontes fidedignas, como Prabhupada fala, né? Mal guiados. Na realidade, o propósito do Bhagavad Gita não é compreensível para aqueles que são sensuais. Mesmo que uma pessoa não seja sensual e siga estritamente as disciplinas prescritas na escritura védica, se ela não é um devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade, também não pode compreender Krishna. Mesmo quando uma pessoa se faz passar por um devoto de Krishna, olha só, hein? Mesmo quando uma pessoa se faz passar por um devoto de Krishna, mas não está ocupada em atividades conscientes de Krishna, ela também não pode compreender Krishna. É, faz o que dá na teia, né? Não segue regras e regulações. Não faz serviços autorizados. Faz o que acha, não, eu acho que se eu fizer isso, serviço caprichoso Krishna não aceita, não é serviço prático e amoroso a Deus, é só mais um tipo de gozo dos sentidos, é o que mais tem por aí, né? Gente desviada e desviando outras pessoas, e fantasiados de devotos de Hare Krishna, de devotos, de devotas, de renunciado, de mestre espiritual, é isso mesmo. Prabhupada falou, nessa Kali Yuga, teriam demônios fantasiados, ou na posição, né? É, fantasiados e na posição de mestre espiritual. Imagine como Kali Yuga é braba, né? Essa era que estamos vivendo. Então, você encontraria aí demônios na posição de mestre espiritual, aceitando o discípulo e levando para o inferno junto com ele todo mundo que segue ele, né? Vou ler de novo aqui, Bimala. Mesmo quando uma pessoa se faz passar por um devoto de Krishna, mas não está ocupada em atividades conscientes de Krishna, ela também não pode compreender Krishna. Há muitas pessoas que invejam Krishna, porque ele explicou no Bhagavad Gita que ele é o Supremo e que nada está além dele, nem nada é igual a ele. Existem muitas pessoas que têm inveja de Krishna. Não se deve falar do Bhagavad Gita com tais pessoas, pois elas não podem compreender. Não é possível que pessoas infiéis compreendam o Bhagavad Gita e Krishna. Ninguém deve tentar comentar sobre o Bhagavad Gita sem compreender Krishna a partir da autoridade de um devoto puro. Está vendo? Muitas vezes, mas aí o que, que eu faço, né? O que Prabhupada falou, todo mundo pode e deve pregar o Bhagavad Gita. Como se faz isso? Você lê o Bhagavad Gita de Prabhupada e o que você gostou, você copia, cola, você faz post, você faz o que você quiser para espalhar esse conhecimento. E quando a pessoa pega o Bhagavad Gita de Prabhupada, traduzido por Prabhupada, e repassa ele, essa pessoa se torna mais querida para Krishna. E Krishna falou que nunca houve e nunca haverá ninguém mais querido para ele do que a pessoa que faz isso, que espalha esse conhecimento do Bhagavad Gita para as pessoas em geral. Então, já estamos ouvindo sobre Deus, já estamos fazendo o serviço autorizado. E se a gente ajuda os devotos a espalhar esse conhecimento, aí a gente se torna outro serviço, tá? E aí, fazendo esse serviço de espalhar o conhecimento do Bhagavad Gita por aí, a gente se torna a pessoa mais querida para Deus. E nunca houve e nunca haverá ninguém mais querido para Krishna do que a pessoa que faz isso, que espalha o conhecimento do Bhagavad Gita como ele é. Tá? Já parei de falar. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas, se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. Está lá, Livros Novos. Clica ali. Já vou clicar. Calma, Bimala. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Aí você vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. Depois aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Há 10 mais 4 livros, tá? Que tem o Bhagavad Gita, edição normal. Já encomendo uns 2 ou 3 desse aí também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós vamos mandar um Hare Alô hoje, tem um Hare Alô, sabe para quem, Bimala? Para o João Paulo e para o Edson, isso mesmo, né? Ouvintes da rádio faz tempo, né? Então vamos mandar um alô porque nós estávamos conversando com eles, né? Com eles, estava falando com o João Paulo. E o João Paulo falou: oh, já terminei o altar do Edson. Ah, é? Que legal. Aí eu falei com o Edson. O Edson mandou uma foto do altar dele. Nós colocamos na rádio. Aí você está vendo aí. Não dá para ver, Bimala? Não dá para ver quase nada. Por quê? É só clicar na foto e aumentar. Pronto, já cliquei aqui. Aí, ó. Nossa, olha que lindo. Olha as telhas, Bimala, que capricho, olha as telhas, tem até sombra, as telhas fazem até sombra, olha. A cerquinha aqui, deixa eu aumentar mais aqui, peraí. E pode aumentar a doidada aqui, que não dá outra, não. Aqui, ó, no segundo andar, a parte de cima do altar, deixa eu aumentar mais um pouco. Ah, agora sim, agora. Olha, tijolinho à vista. No lado direito aqui, Krishna com a pena de pavão, o pavãozinho. Aqui do lado também Krishna, Jagannatha Baladeva e Subhadra. Prabhupada nos pés dele, como sempre, né? Prabhu, mestre. Pada, o mestre que se refugiou nos pés de lótus de Deus. A cerquinha, Bimala, ao piso. Olha, como que é sinteco, né? Madeira com sinteco, nossa, que capricho, que devoção, olha, Bima. Aqui na parte de baixo também tem Jagannatha Baladeva, Subhadra, as sandálias, a sucessão discipular, Prabhupada, a morte de Prabhupada. Olha só o piso, Bimala. Essa cerquinha, esse piso aí, olha que coisa linda, hein? É, tem tijolo à vista também na parte de baixo. Poxa vida! Que legal, que altar. Prabhupada diria, de primeira classe, né? Esse altar é de primeira classe, né? Prabhupada falava assim, né? Quando ele gostava de uma coisa, ele falava, não, isso está de primeira classe. Parabéns, João, parabéns, Edson. Ah, e o Edson? O Edson falou que já vai tentar ser iniciado, hein? É, já escolheu um mestre espiritual e falou que a iniciação dele está perto, hein? Que legal, hein? Poxa vida, hein? Então, na cultura védica, os professores são as pessoas mais puras da sociedade védica. Ah, tá, já parei, né, para desviar. Estou desviando. Tá bom, Bimala. Ô, Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Era só para mandar um alô, então já está mandado. Tá vendo, Edson? Não tem jeito, é só bronca, meu amigo, só bronca. Fazer o quê, né? Nayana, obedece à autoridade, Nayana. Aí o Nayana não obedeceu à autoridade. Tem que obedecer uma mulher agora, fazer o quê, né? Tá bom, já parei de falar. É, e a torcida da Bimala é grande, hein? Nossa, a torcida dela. Tá, já parei, Bimala. Bom, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad-Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istoriya Badrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 26. O rei Purandjana vai à floresta caçar. Paramos aqui nesse verso. Caso contrário, calma. Caso contrário, quem age caprichosamente cai, devido ao falso prestígio. Está vendo? Falamos agorinha. Serviço caprichoso, Krishna não aceita. Serviço caprichoso não é serviço prático e amoroso a Deus. É, serviço prático e amoroso a Deus tem que ser feito com regras e regulações, sob a orientação ou autorização do mestre espiritual. Isso mesmo, não é de qualquer jeito, não é fazendo, ah, eu acho, ih, meu amigo, falou eu acho, já ferrou. Ouvi e segui, né? Os devotos sempre falavam isso, ouve e segue, não é ouve e inventa, ouve e especula, não, ouve e segue. É assim em todo lugar, Bimala. Se você está trabalhando num lugar, você quer saber mais que o gerente, mais que o chefe, mais que o patrão, você é mandado, você toma um pé na bunda, é isso aí, ó. É, por que que vocês acham que nós estamos aqui nesta criação material? Porque a gente quis fazer o que a gente achava bom, certo, né? Aí Krishna fez um acordo com a gente. É, Krishna falou, ó, eu vou fazer um mundinho, um lugarzinho, para você tentar ser eu, você matar a sua vontade de ser eu. Você quer ser o centro das atenções? Você quer ser o cara? Tá bom, vai lá nesse lugar, vou te colocar num lugar que você pode realizar todos os seus desejos, né? Em Kali Yuga, os mais loucos desejos, tá, já parei. Caso contrário, quem age caprichosamente cai, devido ao falso prestígio. Deste modo, compromete-se com as leis da natureza, que são compostas de três qualidades, bondade, paixão e ignorância, e se enrola cada vez mais, né, nas estritas leis da natureza de Deus. É a história da ação e reação. Plantou, colheu. Essa é a história aí. Cada vez a gente se enrola mais quando a gente não segue as orientações, os conselhos de Deus, nem dos devotos de Deus, autorizados, é claro, devotos de Deus autorizados, qualificados e competentes. Dessa maneira, a entidade viva fica privada de sua verdadeira inteligência e perpetuamente perdida no ciclo de nascimentos e mortes. Assim, ela sobe e desce, desde o micróbio no excremento até uma posição elevada no planeta Brahmaloka, o planeta material mais elevado, onde mora o primeiro filho de Deus. Há muitas palavras importantes neste verso. A primeira é Aniyata, caso contrário, em português, caso contrário, a qual indica alguém que não se importa com as regras e regulações védicas. Só se ferra, né? As regras e regulações enunciadas nos Vedas chamam-se Shastra Vidhi. O Bhagavad Gita afirma claramente que quem não aceita Shastra Vidhi ou as regras e regulações mencionadas nas escrituras védicas e age caprichosa ou arrogantemente com falso orgulho, jamais alcança a perfeição nesta vida, nem alcança felicidade ou liberação da condição material. Mas tem gente achando que se, mesmo que não segue regras e regulações, vai se dar bem, vai se dar mal. O serviço prático e amoroso a Deus começa com regras e regulações. Não dá para pular, tem que começar do começo. Mas tem gente achando aí, né, que já entra no ônibus, senta na janelinha e quer dar tchau para a mãe, né, Bimala? Não, a coisa não é assim não, amigo. Você tem que começar do começo, você tem que servir os devotos, você tem que seguir regras e regulações, tem que seguir o processo. Prabhupada fez um padrão que todo mundo que seguir vai se dar bem, e quem não seguir vai se dar mal. Nossa, quanta gente a gente já viu, né? A gente já viu também, eu já me vi também. Você já se viu também, né, Bimala? Então, tem que seguir regras e regulações. Quer se dar bem? Tem que baixar a bola. Tem que fazer como chega, né? Pessoa chega num templo, comunidade rural, centro cultural, toda humildezinha, toda mansinha, né? Ah, não, sim, Prabhu, vou fazer. Não, eu queria servir. E vai, né? Aí passa um mês, dois, lê um livrinho, pronto, já quer ensinar, já não quer seguir mais nada, já acha que é um mestre, que é uma mestra, que é um renunciado, nossa, rapidinho. Mas a gente tem que ser sempre assim, né? Como a gente chega, mansinho, humildezinho. Sim, sim, Prabhu, não, Prabhu, sim, Prabhu, não, Prabhu. Sim, Mataji, não, Mataji. Não, sim, senhora. Meu amigo, esse é o problema, né? O senhor Chaitanya falou isso. Ah, está especulando, está inventando. Porque... Não, o senhor Chaitanya falou. Deve-se cantar o santo nome do Senhor Krishna com estado de espírito humilde, julgando-se mais inferior que a palha na rua, mais tolerante que uma árvore. Sem se orgulhar disso, sem falso prestígio. E oferecer todo o respeito aos outros. Nesse estado de espírito, pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente. Se não for assim, não vai cantar Hare Krishna sempre e vai só passar pela consciência de Krishna. É entrar e sair. Tanto é que Prabhupada acertou até no nome, né? Movimento Internacional para a Consciência de Krishna. Está sempre em movimento, está sempre um entra e sai, né? Mas Prabhupada falou, né? Não se preocupe com aqueles que caem, com aqueles que saem. Se preocupe com aqueles que ficam, né? Quem for sincero ficará, quem não for sincero vai só passar pelo movimento. Não seguiu regras e regulações, não continuou humildezinho, mansinho, tolerante, não ofereceu todo o respeito aos outros, já começou a se achar, já começou a querer ensinar o professor e por aí vai, né? Quer ensinar o mestre, aí não dá, né? Aí Krishna faz aquele acordo, né? Ele entra com o pé e você com o resto. Aí ele chuta você da consciência de Krishna. Você não quer consciência de Krishna, então tchau. Onde eu estava aqui, Bimala? Tá. Quem não aceita Shastra Vidhi ou as regras e regulações mencionadas nas escrituras védicas e age caprichosa ou arrogantemente com falso orgulho, jamais alcança a perfeição nesta vida, nem alcança a felicidade ou liberação da condição material. Prabhupada cita um verso aqui e explica que aquele que rejeita os preceitos das escrituras e age de acordo com seus próprios caprichos não alcança jamais a perfeição, nem a felicidade, nem o destino supremo. Bhagavad Gita 16:23. Ah, esse eu sei falar, então vou falar, Bíblia. Nossa, é hoje, hein? Já Shastra Vidin Utstri Já Vatate Kama Karata Na Sasidin Avatnoti Na Sukam Na Param Gatim. Na, só pode ser não, negando, né? Não vai ser feliz, não vai alcançar o destino supremo. Assim, quem transgride deliberadamente as regras e regulações das escrituras védicas só está se envolvendo cada vez mais na existência material sob a influência dos três modos da natureza material. Portanto, a sociedade humana deve seguir os princípios de vida védicos, que são resumidos no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é o resumo completo de tudo, né? Tudo está no Bhagavad Gita. Todas as respostas estão no Bhagavad Gita, e com as explicações de Prabhupada, todo mundo pode entender, né? E se não entender, é só consultar um devoto da ISKCON, né? Um devoto fiel de Prabhupada, um seguidor fiel de Prabhupada, que não tem erro. De outro modo, a vida na existência material continuará. Os tolos ignoram que a alma passa por 8 milhões e 400 mil espécies de vida através do progresso, desculpem, através do processo. Tá, Bimala, tinha um. Ah, eu não vi, tinha um ponto ali, é porque misturou ali com o fundo da página. Desculpem. Os tolos ignoram que a alma passa por 8 milhões e 400 mil espécies de vida. Através do processo gradual de evolução, quando alguém chega à forma de vida humana, deve seguir as regras e regulações prescritas nos Vedas. Shri Chaitanya Mahaprabhu diz que a entidade viva, desde tempos imemoriais, está falando de nós, né? Está sofrendo das três espécies de misérias da natureza material devido à sua atitude demoníaca, que é o seu, calma, é o seu espírito de revolta contra a Suprema Personalidade de Deus. Krishna o confirma também no Bhagavad Gita 15:7. Mamai vansho divaloke divabhuta sanatana manashtanindriyani prakritistani karshati. Em português, as entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Devido à vida condicionada, elas lutam arduamente com os seis sentidos, que incluem a mente. Todas as entidades vivas são partes integrantes de Deus, Krishna. O único motivo pela qual a entidade viva é posta na tríplice condição miserável de existência material é que ela aceita voluntariamente a existência material com o falso pretexto de se tornar um desfrutador. É, quer ser Deus, né? Todo mundo quer ser Deus, com exceção dos devotos puros. Para salvá-la desta condição horrível, o Senhor Krishna dá todos os textos védicos sob sua encarnação de Vyasadeva. Portanto, afirma-se que, esquecendo-se de Krishna, a entidade viva tornou-se materialista desde tempos imemoriais. Aí, tá vendo? A causa do materialismo é porque a pessoa se esqueceu de Krishna. Portanto, a energia ilusória de Krishna está lhe proporcionando diversas classes de misérias na existência material, Chaitanya Charitamrita, coleção Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 20.117. Aí, Bimala, isso aqui é uma máxima, a causa do materialismo. Vou printar isso aqui. A causa do materialismo. Pronto, está printado. Isso aqui é uma máxima. Esquecendo-se de Krishna, a entidade viva tornou-se materialista desde sempre, desde tempos imemoriais. É por isso que nós somos conhecidos como almas eternamente condicionadas. Vai saber quando a gente caiu, né? Prabhupada cita outro verso aqui e explica que quando uma entidade viva fica encantada com a energia externa, ela não pode reviver a sua consciência de Krishna original independentemente. Está vendo? Esse mundo encantador, essa criação material encantadora, enquanto a pessoa ficar encantada com ela, vai continuar em maya, em ilusão. E evoluindo, evoluindo, subindo e descendo, indo para os planetas superiores, intermediários, inferiores, mundo dos espíritos e fantasmas, o mundo material sutil, tá? Já parei de falar. Devido a tais circunstâncias, Krishna amavelmente deu-lhe os textos védicos tais como os 4 Vedas e os 18 Puranas. Coleção Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 20.122. Todo ser humano, portanto, deve tirar proveito das instruções védicas. Caso contrário, será atado por suas atividades caprichosas e ficará sem qualquer orientação, perdido como tábua no mar, no oceano, oceano de ignorância. É esse mundo que nós vivemos. A densa floresta da ilusão. A palavra Manarudha também é muito significativa neste verso. Com o pretexto de tornarem-se grandes filósofos e cientistas, os homens em todo o mundo agem na plataforma mental de De um modo geral, semelhantes homens são não devotos, pois não se importam com as instruções dadas pelo Senhor Krishna, a primeira criatura viva, o Senhor Brahma. Portanto, o Bhagavad Gita 5, não, Bhagavatam, desculpem. O Bhagavatam 5.18.12 diz que. Dá para aqui. Estou louco para falar isso aqui, Bimala. Tá bom, não é para falar. Não é fácil, não, viu? Então tá bom. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad-Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha ele está de graça, na tela ali, para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, livros novos. Clica aí, já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto que já aparecem aí os livros disponíveis desta coleção. Você já encomenda eles, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, o que nós vamos fazer é ler o livro Krishna, tá bom? Vamos ler o livro Krishna sem cantar, porque eu enrolei tanto, pular o canto, porque senão não vai dar tempo de ler nada. Tá bom, Bimala, a senhora que manda fazer o que é, um dia pode, um dia não pode cantar, aí eu sou culpado. Tá bom, vou parar de reclamar, porque lá vem mais bronca. Não é fácil não, viu? Nossa, o que aconteceu aqui, Bimala? Foi pro lado? Nossa! Deu zebra aqui, hein? Eu acho que tem que... Ah! Deu certo agora. Então paramos na palavra Anandamaya. Nós íamos ver o que é Anandamaya. Anandamaya é a vida. É a vida de bem-aventurança e conhecimento. Oh, beleza, hein? Essa vida é o que todo mundo deseja, e muitos nem sabem que desejam, mas todos desejam. Anandamaya é a vida de bem-aventurança, de conhecimento e eternidade. Como é dito no Vedanta Sutra, Anandamayo Vyasa, o Supremo Brahman e o Brahman subordinado, ou a Suprema Personalidade de Deus e os seres vivos, são ambos felizes por natureza. Essa é a nossa condição natural e original. Enquanto os seres vivos estão situados nos quatro estágios de vida inferiores, Anamaya, Pranamaya, Manomaya e Vijnanamaya, são considerados situados na condição de vida material. Mas logo que alguém alcança o estágio de Anandamaya, torna-se uma alma liberada. Esse estágio Anandamaya é explicado no Bhagavad Gita como estágio Brahma Bhuta. É, meu nome tem, Nayana Ananda. Nayana Ananda Das Bimala. É, meu nome tem Ananda. É só no nome, né? Lá está dito que no estágio de vida Brahma Bhuta não existe ansiedade e nenhum desejo ardente. Esse estágio começa quando a pessoa se torna igualmente disposta em relação a todos os seres vivos. E esse então se expande para o estágio da consciência de Krishna, no qual a pessoa anseia prestar serviço à Suprema Personalidade de Deus. Esse anseio por avanço no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, não é o mesmo que anseio por prazer sensual na existência material. Em outras palavras, ansiedade permanece na vida transcendental, mas se torna purificada, tá vendo? Tudo é transcendentalizado. A ansiedade material faz mal, dá doença, é só pepino, né? A ansiedade transcendental é boa, é êxtase. Porque a ansiedade material se torna purificada com o serviço prático e amoroso a Deus. Aliás, né, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, purifica tudo, né, o corpo, a alma, a mente, tudo. Quando nossos sentidos estão purificados, ficam livres de todos os estágios materiais chamados Anamaya, Pranamaya, Manomaya e Vijnanamaya, e se tornam situados no estágio mais elevado, Anandamaya, ou vida bem-aventurada em consciência de Deus, Krishna. Os filósofos impersonalistas consideram Anandamaya como o estágio de imersão no Supremo. Para eles, Anandamaya significa que a super-alma e a alma individual se torna um, né? Esse veneno, né, que vem da Índia, né? Tudo é um, tudo é a mesma coisa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma coisa só, né? Tudo é um. Não, meu amigo, não entra nesse engano, não, que você vai se dar mal. Mas o fato real é que unidade não significa imergir no Supremo e perder a sua própria existência individual. Imergir na existência transcendental é a realização do ser vivo, da unidade qualitativa com o Supremo Senhor Krishna em seus aspectos de eternidade e conhecimento. Mas o verdadeiro estágio Anandamaya, estágio bem-aventurado, é obtido quando a pessoa está dedicada ao serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Desculpem. Isso é confirmado no Bhagavad Gita. Ma batim labate param. Prabhupada explica, o estágio Anandamaya Brahma Bhuta é completo somente quando há o intercâmbio de amor entre o Supremo e os seres vivos subordinados. Ou seja, né, a pessoa desenvolve amor puro por Deus e é amada por Deus. Um relacionamento entre Deus e ele, entre ele e Deus. É por isso que todos os mestres que não são enganadores falam que a gente tem que fazer isso, amar a Deus sobre todas as coisas, com o corpo, a mente e as palavras. A menos que uma pessoa chegue a este estágio de vida Anandamaya, sua respiração é igual a um fole numa oficina de um ferreiro. Sua duração de vida é igual à de uma árvore, e ela não é melhor do que os animais inferiores, tais quais camelos, porcos e cães. Indubitavelmente, o ser vivo eterno não pode ser aniquilado até nenhum ponto, mas as espécies de vida inferiores existem numa condição miserável, enquanto quem está dedicado em serviço prático e amoroso do Supremo Senhor Krishna está situado no agradável ou status de vida Anandamaya. Os diferentes estágios descritos acima estão todos em relação com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Apesar de, em todas as circunstâncias, existirem ambos, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e os seres vivos, a diferença é que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, existe sempre no estágio Anandamaya, enquanto os seres vivos subordinados, nós, né? Por causa de sua posição diminuta como porções fragmentais do Supremo Senhor, são propensas a cair para outros estágios de vida. Apesar de, em todos os estágios, ambos, o Supremo Senhor Krishna e os seres vivos existirem, a Suprema Personalidade de Deus é sempre transcendental ao nosso conceito de vida, seja se estivermos em cativeiro ou em liberação. A manifestação cósmica, é por isso que Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar, é a única pessoa que não tem a tendência a cair, é a única pessoa que nunca vai nos abandonar. Por isso Krishna é digno de adoração, né? A única pessoa digna de adoração é Krishna, porque ele nunca vai nos abandonar, ele nunca vai nos decepcionar. A manifestação cósmica inteira se torna possível pela graça do Supremo Senhor Krishna. Ela existe pela graça do Supremo Senhor, e quando é aniquilada, emerge na existência do Supremo Senhor Krishna. Assim, o Supremo Senhor Krishna é a existência suprema, a causa de todas as causas. Assim, a conclusão é que sem o desenvolvimento da consciência de Krishna, a vida de alguém é só uma perda de tempo. Puxa vida! Aqueles... Parar? Ainda tem mais um pouquinho de tempo, não vai dar tempo. Tá bom, Bilma. Pode ler mais um pouquinho, rapidinho. Aqueles que são muito materialistas e não podem entender a situação do mundo transcendental, não podem entender a morada de Deus, Krishna. Para essas pessoas, os grandes sábios recomendam o processo de yoga, no qual a pessoa gradualmente eleva a meditação do abdômen, que é chamado Muladhara, ou meditação Manipuraka. Muladhara e Manipuraka são termos técnicos que se referem aos intestinos dentro do abdômen. Pessoas materialistas, grosseiras, pensam que desenvolvimento econômico é da maior importância, porque estão sob a impressão que o ser vivo existe somente para comer. Tais pessoas materialistas grosseiras esquecem que, apesar de que podemos comer o tanto que quisermos, se a comida não for digerida, produz os problemas de indigestão e acidez. Assim, em si, comer não é a causa da energia vital da vida. Para a digestão dos alimentos, nós temos que nos abrigar em outra energia superior, que é mencionada no Bhagavad Gita como Vaishvanara, Bimala, desculpem, né? Eu não me lembro dessa palavra. Vaishvanara. O Senhor Krishna diz que ele ajuda a digestão na forma de Vaishvanara. Oh, Krishna Balarama Arada, que palavra de... Oh, faz aquele que é Bimba Bento, que Vaishvanara não está escorregando, Bimala. A suprema personalidade de Deus é todo penetrante, portanto sua presença como Vaishvanara não é extraordinária. É, Prabhupada explica que Krishna é o fogo da digestão, né? Se a gente digere, é porque Krishna, como o fogo da digestão, está presente ali e funcionando de acordo. E se a gente não digere, é porque a gente pisou na bola e estamos recebendo, né, o resultado de nossas más ações. Tá bom, já parei de falar. Esse livro, Krishna, é o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site. Isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então não tem jeito, tem que pagar. Vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí nos livros novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história também com todos os detalhes. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Vai descendo, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência, e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Namastê Narasimhaya, Namastê Narasimhaya, Ala dala dadaine, Ala dala dadaine. Hiranyakashipu vaksaha, Hiranyakashipu vaksaha, Shilatankam nakalaye, Shilatankam nakalaye. Toni Shinha para Toni Shinho, Toni Shinha para Toni Shinho, Yato, Yato, Yamita Toni Shinha, Yato, Yato, Yamita Toni Shinha, Mae Ni Shinho, Hidae Ni Shinho, Mae Ni Shinho, Hidae Ni Shinho, Nishinha Madin Sharanam Prapadye, Nishinha Madin Sharanam Prapadye. Tavakara Kamala Vare Nakam Abhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Hanubringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare. Tavakara Kamalavare Nakam Nabhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare. Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare. Ayodhyagadisha Hare. Jaya Nishinhadeva Jaya, Nishinhadeva Jaya, Nishinhadeva Jaya, Nishinhade. Jaya Nishinhadeva Jaya, Nishinhadeva Jaya, Nishinhadeva Jaya, Nishinhade. Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja, Jaiyo Lakshmi Nishinhajayo, Lakshmi Nishinhajayo, Lakshmi Nishinhajayo, Lakshmi Nishinhajayo. Jayo Lakshmi Nishinhajayo, Lakshmi Nishinhajayo, Lakshmi Nishinhajayo, Lakshmi Nishinhajayo. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Prahlada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jai Yogaspaka Paravamuja Paribraja Acharya Sattara Sadasya Maal Bhakti Siddhanta Sarasri Goshami Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavinda ki jai. Rama Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prince Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gaur Gopinath Sam Kunda Radha Kunda Dirigavardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Jamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveda Bhaktavinda ki jai. All glories to the Asamal Lord. All glories to the Asamal Lord. All glories to the Asamal Lord. Thank you very much.